pode chamar o 251 na 30180. Muito obrigado, boa noite. Boa. Boa noite. Controle Azul 4206, na Puca. Azul 4206, contato na decolagem, com 370, sai da Puca. 370, Puca. Próxima Juliette, estacionar 6143. Segue via Juliette até o gate 106143. Ok, pela Juliette até o gate 106143. Pan 3567, cabeceira 10, autorizado aliás, mantém. Vem manter na 10357. Chama Centro Recife, 12685, alternativa 12545. Boa noite, 12545, boa noite. Boa noite. Autorizando a decolagem da 103567. Sim. Voo no 273. Muito boa noite no 273, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará. Decolada 5-4, controle 1-2-0, última 8, 2-0. 2-0-8, boa noite. O Lima Tio Bravo mantém a prova da rodatória abaixo da referência. Comodoro, Golomia 01, informação Romeu, autorização Galeão, está na posição 5. 601, Galeão aprovado, 360, via Pêndulo 10, decolar 10 com curva direita, saída da Eule da Bridge. O controle em Salvador, Tarém 1208, acena 5434, contexto. Galeão 360, aprovado, Pêndulo 10, decolar 10, direita da Eule da Bridge, 1208, 434. Correto, condução, some posicionamento no 05. 560, lá. Bono 273, prossegue Juliette para o 03. Juliette 031273. Juliette, mantém o 095, ingresso nos corredores de Visual de Salvador, Caixa Preto, Vera Cruz, e reporte para início de descida. Boa noite, Mike Juliette, vai manter o 095, ingressar nos corredores de Visual de Salvador e reportar para descida. Para 1.510, Mike Juliette. Recife agora, em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Bravo, pista 17, cheque 3 pouso, vento 150 graus, vento do nosso pouso, autorizado, Kilo Bravo. Bravo, certo, contra embaixo, aprovado. Uma centena, projeto TAP, 3896. Uma centena de TAP na brota, 3894. Manda o 3894. Autorizado, somitado. Lima Kilo Bravo, Sela 01, Pátio 5. 2000 pés, o ajuste na 0 no meio. Mike Echo Juliette, controle. João, tráfego à sua direita, pressão de 2 horas, 5 milhas, descendo para 2000 pés, é um Airbus 320, está cruzando agora 1109. 3567, chama agora Recife, frequência 1260 e alternado 1288. 260-288, Recife, da 3567. Salvador, boa noite, da 3897, da Cinti da Romeu, autorização Guarulhos, pronto, Fábio. Cinti, da 3897, está autorizado, Guarulhos, 340 nível, linha Pesulu 16, Belo Horizonte, após Belo Horizonte Trive, e após Trive conforme o plano, decolagem da 10, curva à direita, subida é a da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesulu no meia. O controle, 120, decimal 8, acione 5437, estão 3897. Autorizado nível 340 para Guarulhos, Pesulu 16 até Bravo até o Zulu, pau direto trilha, pode comprar na rota. Decola da 10, primeira curva direita, daí é o líder saída, pós-voa bridge, intercepta o Pesulu 16, 208 controle, 5437 o transponder até 3897. Correto, e chame pronto para o pushback, 3897. Chamada quando pronto na 612, é o 3897. Olá Salvador, boa noite, voo no 567 para Brasília, nível 360, com informação Romeu. A gente aguarda um instante, tinha cópia, voo no 567. Guarda. Salvo, Salvador, web 6720 para o táxi, 155 a bordo, 350, alterna Guarulhos. Gente, web 6720. Táxi autorizado pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, ajuste agora 10 no meia, boa viagem, web 6720. Pátio Índia no ponto de espera 18-6, web 6720, obrigado, boa noite. Voo 567, para a cópia. Prossiga para o voo 567. Autorizado, Brasília, 360 é o nível, linha Pesulu 17. A decolagem da 10 com curva à direita, subida Arbor, após Arbor, DCT Alefa. O controle 120 decimal 8, acione 5435, o voo no 567. Ok, autorizado Brasília, 360, apertou 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, direito, Elefa, 1208 e o transponder 5435, ou no 567. Correto, vou no 567, chame pronto para o pushback e assinamento. Agora. noite, Objeto 6720. Zero, pista no zero, boa noite, autorizado aliás em decolar, vento 140 graus, linha 12 nós. Ali decolar no zero, 6720. Como Salvador, hoje na 6259, autorização para Guarulhos. Ok, hoje na 6259, aguarde a conta Guarulhos, 360. Aguardando, você teria a saída prevista pela, pro Oceané 6259? Afirmo, é a Dael, Leda e após DCT Bridge, o 6259. É o Leda após Bridge, DCT Bridge, grato. Autorizado, 3897, chame táxi. Autorizado, chibé que chame, 6259, cópia. Prossiga. Oxané 6259, autorizado, Guarulhos, 360 nível, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após DCT Trive e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 120.8, acione 5430, Oxané 6259. Acima autorizado 360, saída da El, da El Leda, via DCT Bridge, após Ampesilô 16 até Belo Horizonte, após Trive e depois conforme o plano de voo. Controle 1208-5430 no transponder Oceaner 6259. Está correto, Oceaner 6259, e chame para o pushback. Chamada para o pushback, o Oceaner 6259. Paulo Salvador, gol 601-05, pushback acionamento. 360 ascensão, essa é a 2-0. 7, corrigindo gol 601 no gate 5, aguarde um minuto para o pushback. Temos aí a aeronave da TAM à sua esquerda que vai iniciar o táxi em um instantinho. Aguarde a autorização. É que vai manter a posição 601. Salvador, muito boa tarde, gol 1273 no gate 23 para autorização com fins. Ok, boa noite, gol 1273, autorizado com fins, nível 360, via Pesulu 16. A decolagem é da 10, com curva direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar a Pesulu 16. O controle 120.8, acione 5444, gol 1273. Firma, tipo, autorizado com fins 360, Pesulu 16, decolando 10, curva direita da El Leda, após Leda direto bridge, para interceptar a Pesulu 16, 1208-5444. Correto, chame pronto para o pushback, gol 1273. Câmara. Três oito nove quatro, completa a próxima faixa, minha torre 18612, toma o pouso. 18694. Boa noite, obrigado. Delta 3897 acionado para o táxi 169 a bordo, 4 horas, alterna com fim. Gente, o TAN 3897, a livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 386, e o ajuste é 10 no meio, boa viagem. Pois é, táxi, pátio, Índia, ponto de espera da 10, 386, ajuste 10 no meio, até 397. Chegou no 601, após a aeronave da TAN, cruzar o eixo do procedimento aí de pushback, está autorizado, em coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi, ou 1601. Após o TAN, esse é o pushback, o 601. Tempo 130 graus, 62, nossa pista 10, pouso, autorizado. Livre pouso na 10, baixou e travou, tá? 3, 2, 9, 4. Salvador, boa noite, é o Gondo 940, tem informação ativa para Guarulhos, pronto para a copa. Gente, o Gondo 940, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Tezulu no 6, até Belo Horizonte, após Belo Horizonte, Trive, e após Trive, conforme o plano. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. E em Bridge intercepta o Tezulu no 6. Controle 120 decimal 8, acione 5455. Está autorizado aí 360 para Guarulhos, pela Tezulu no 6. Direto aí Belo Horizonte, após Trive. E a saída vai ser da El. Leda após Bridge, após o Tezulu no 6. Decolando 10, primeira curva direita. Controle 120 decimal 8, transponder 5455. É o Gol 1940. Tá correto, Gol 1940, chame para o pushback. Chamará. Solo Soterapolitano, zona 7, direita, 1219. Boa noite. Direita 219 com solo, 3294, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3897, boa noite. Pista 1-0 pelo lado aliás, decolar, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Altímetro, 1-0 no meio. Romeu, Romeu Juliette, está agora a 9 milhas, está visando a cabeceira 17. Aqui é com o Juliette, chama a torre, 118, decimal 6, até o meu pouso. É, camarada, obrigado, até a volta. Papai Romeu, Mike é com o Juliette. Mike Eco Juliette, tráfego avistado, final no 7 autorizado, reporte na curta, checado o trem, Mike Eco Juliette. É, quem reportará? A Juliette, mantém a sua separação com a Leonardo Gol, já antes da Juliette, seu gate é o 11, autorizado a ingressar no pátio. 3894 vai guardar na Juliette, após o táxi do Gol, autorizado 11. A 3894 tem condições de ingressar na Juliette. A 3894 vai aguardar na Juliette. Ok, então aguarde o táxi da aeronave da Gol. Aerotáxi Gol na 601, 166 a bordo, pela 6357, Zenaro Campinas. Gente, o Gol na 601.